Não há lugar melhor com tamanha paz, paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu pai. Os braços do meu pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, na cruz, nos braços do meu pai, nos braços do meu pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir. Deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Os braços do meu pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, na cruz, nos braços do meu pai, nos braços do meu pai. Ah.